teu eternamente. Este é o meu maior desejo, tomar tuas mãos, calar tua voz no longo beijo e ter-te sempre bem.